33597. Me sigue? Pedido para reportar da Juliette, tá? 3597. Dá 1990, autorizado pouso, pista 10, vento 13, 10 graus, 01 nós. QNH 10 no 3. Autorizado pouso, total 9910, QNH 10 no 3. Abaixada e travada. Então 3597, autorizado ingresso na Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, tá? 3517. Desilo 71, decolada zona 2, em controle de frequência 119.8. Torre, bom dia. 9038, ponto de espera da 10, visual coronada nacional. Da 1018, mantém um ponto de espera da 10. Total 99 no 0 no solo aos 1-4. Agora a gente me escuta para o táxi. Agora você escuta para o táxi, tá bom? 19038. Autorizado, alinhar e decolar a pista 10. Vento calmo. Livre decolagem pista 10 do 9038. Total 99 no 0, autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. 2069, aguarde pra cópia. Gol 9038, decolada 17, chama o controle 119.8. 119.8, é bom dia. Quatro zero meia nove, para Campinas, autorizado nível de voo 360, Violeta Zulu no meia, decolada 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após bridge. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5575. Azul 4069, cotejamento correto, resposta pronta para posicionamento. Torre Salvador, total 99.10, se possível confirmar o portão do total, porém não visual com nenhum visualizador. Pátio 3.08, total. 08, a gente está aguardando o balizador, 99.10. Seguinte. Salvador, bom dia, é o voo 1642. 642, você não é todo de 86? É para a cópia da transmissão, estimador? abraço pra boca pra todos os estagiários que colocou todas as posições juntas pra dar aqui uma melhorada na vida dela. Tá bom, então vamos chamar lá, obrigado. Torre, bom dia, voo no 642. Voo no 642, prossiga. Informação índia, autorização 370 para Recife. Voo no 642, nós temos pré-autorizado 390, o senhor aceita? Aguarde. Voo no 642. Aguarde pela cópia. É, ok. É pelo peso aqui vai ter que ser o 370 mesmo, ok? Tá, nós vamos coordenar e eu já te chamo pra cópia. Grato. Um 04, aguarde pela cópia. Ela é da Bridge, eu peso no 10. Abissacaco 9832, autorizado pouso, pista 10, vento 310 graus, 039. Sente baixado secado, livre pouso, Abissacaco 9832. Livre pouso, acionar, reporte pelo táxi, azul 4069. Número 642 para Recife, autorizado nível de voo 370. Via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 19.8, torre 18.6, transponder 5577. Voo no 642, autorizado Recife, nível 370, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, na Pulca, Aracaju, 19.8, é o controle, torre 18.6, 5577, eu transponder. Voo 642, protegimento correto, resposta pronto para o posicionamento. Camará. Número 07, este é aguarde para a Copa, número 2. Sacago 9832, no solo 25, limpe-se pela direita, me aguarde na escuta para o táxi. Equilibrando na direita, aguardando para a escuta do táxi, 9832. Sacago 9832, na minha escuta, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 9832. Note 04, pronto para cópia? Voo Note 04 para o Galeão, autorizado nível de voo 360. Via Upes 10, decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 19.8, torre 18.6. Transponder 5565. Note 04, protegimento correto, é pós-ponto para posicionamento. 607, pronto pra cópia? Pronto. Bruno 607 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Via UP Zulu 21, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor após Elefa. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5002. 60 para Guarulhos, Via UP Zulu 21, decola da 10, direita na Arbor, Elefa. Controle 198.286, transponder 5002. Bruno 607, procedimento correto, resposta pronto para posicionamento. Salvador, Edson, na posição número 2, informação. Para a cópia. Leve 58 na vila, aguarde para a cópia. AB54, azul 4069, confirma. Azul 4069, autorizado táxi via Índia Alfa. Autorizado decolagem pista 10. Vento 290 graus, 019. Azul 4069, desconsidere. Mantenha um ponto de espera da 10. Mantenha um ponto de espera da 4069. Salvador, bom dia, sua presença do 3 estabilizado. Continue sua aproximação, cheque 3 de pouso, aguarde para autorização para pouso. Baixo travado, aguardando. Puxa sonar, repete para o táxi, gol no 804. 3153, autorizado pouso, pista 10, vento 280 graus, 02 nós, QNH 10 no 3. Azul 4069, visual com tráfego nacional? Afirma, visual. Após o pouso do Airbus da TAM, autorizado a IAI manter. Após o pouso da aeronave, a linha tem pista no 04069 da TAM. Tá 3153, no solo aos 32, via pista pela direita, autorizado o táxi via Alfa, reporte Romeu Juliette. Autorizado o táxi Alfa, reporte Romeu Juliette. Azul 4069, autorizado a decolagem, pista 10, vento 300 graus, 029. Decolagem 10, 4069. Para o táxi 1804 Jagu, com 3 horas e 40, está alternando Campinas, 140 agora. 04, autorizado o táxi via Índia. Até o ponto de espera da 1-0. E ainda até o ponto de espera, na posição 804. Deve 5891, vamos para a cópia? Deve 5891 para Curitiba. Autorizado nível de voo 360 via Upper Zulu 21. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída arbor, após elefo. Controle 19.8, torre 18.6, transponde 5003. Web 5891, corrigimento correto, resposta pronto para puxar acionamento. Azul 4069, decolado aos 35, chame o controle de frequência 119.8. 198, bom dia. Então 3153 autorizado, ingresso na Juliette, portão 10. No 804, autorizado ingresso na pista 10, mantém o ponto de manter a posição. No 607, recorte para o puxo. Salvador, com 715, ciente da Índia, autorização de tráfego para Brasília. Ano 715, aguarde para a cota. Guardando. 95891, aguarde para o puxo. Web 5891, autorizado, puxa, pode para o táxi. Corre, voo 1642, portão 08, pushback, acionamento. Voo 1642, aguarde para o puxa. Guardando. Livre, puxa chamamento e reporte para o táxi. Livre, reporte para o táxi, no 642. Bruno, 804 autorizado, decolagem de pista 10, vento calmo. Deixa no seu 18,6. Torre Salvador, bom dia, 3554, cliente da Índia, parte 3. Solicita autorização 150, Aracaju. 3554, cliente aguarde para a cobra. Aguardando. Gonoto 04, decolar 240, estima controle, frequência 119.8. 198, uma boa, 1804. Gol 1715, pronto para a copa? Pronto. Gol 1715 para Brasília, autorizado, nível de voo 360, via UPS 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, após LF. Controle 119.8, 119.6, 3.5006. Centralizado 360 para Brasília, UPS 17, a saída vai ser Elefa. Agora é Lefa, decola 10 com curva direita, controle 19.80, torre 18.6, transponder 5.006, do voo 1715. 1715, corregimento correto, após pronto para puxar chamamento. Repatriar gol, 715. Torre Salvador, bom dia, gol 897, informação Índia. Gol 897, aguarde para a copa. Acredito que saída, Xerife? Eu fiz 1 no meio, saída da Elva.